lá do leste, SP. Cidade Tiradentes, Guaianazes, São Mateus, Itaquera. É nóis. O crime não é crime, não se mule, dá o troco. Mil passos certo e um errado é mil errado, fim do jogo. Bagulho é louco, cê deve tá chapando o globo. Chapando o globo, chapando o globo, hein. O crime não é crime, não se mule, dá o troco. Mil passos certo e um errado é mil errado, fim do jogo. Bagulho é louco, cê deve tá chapando o globo. Chapando o globo, chapando o globo, hein. Vivo em São Paulo, gueto do Brasil, Guaianazes, Tiradentes, marginal civil. Só quebrada cabulosa, disciplina exemplo. Tá ligado, tá na paz, mas o clima é tenso. Passando pelo teste, a nós na pista outra vez. Agradeço a Deus por rima pra vocês. Trocar as rosas pelas notas, agora endoidou. Uma pá de oportunista, tudo de comprou. Ficar ligeiro, morou, cuidado com a clocô. Tô vivo pela fé que tenho no Senhor. Miliano, caminhando várias Alemanhas. Até cair na lábia suja de uma sem vergonha. Porém a dor ensina e sempre mostra quem é quem. Desisti do meu castelo e hoje não sou mais refém. O 12 que pratico é de informação. O vale da sombra da morte é minha inspiração. Crime não é crime, não se mule, dá o troco. Mil passos certo e um errado é mil errado, fim do jogo. Bagulho é louco, cê deve tá chapando o globo. Chapando o globo, chapando o globo, hein. O crime não é crime, não se mule, dá o troco. Mil passos certo e um errado é mil errado, fim do jogo. Bagulho é louco, cê deve tá chapando o globo. Chapando o globo, chapando o globo. Se liga, pois não vale a pena correr este risco. Eu mesmo que andar na corda bamba em cima de um abismo. Que divide o céu e o inferno, o desafio. Pra aquele que só lembrar de Deus diante do perigo. Com uma pistola na mão, é o pan, é o pá. A sua hora vai chegar, você não vai se safar. Tem muito maluco, sangue ruim, apetitoso. Que troca ideia, o tiro, olhando na bola do olho. Senta o dedo sem dó, assina mais um B.O. Saiba que nem atrás das grades você vai estar só. Pois sou o demônio te acompanha, passo a passo, seguindo ao general das trevas, mais um soldado. Espalhando maldade, não paga, não corre. Será condecorado com o medalhão da morte. Pra quem não gosta de você, comemorar seu fim. Fumando maconha, cheirando pó, qualquer coisa assim. Fazendo sem perceber o jogo do demônio. Achando que o mundo do crime é o mundo dos sonhos. Você só vai despertar quando o canhão disparar. Infelizmente vai ser muito tarde pra voltar. O crime não é crime, não se mule, dá o troco. Mil passos certo e um errado é mil errado, fim do jogo. Bagulho é louco, cê deve tá chapando o globo. Chapando o globo, chapando o globo, hein.